nessa terra já não podem te valer. Quando a mão do homem tenta em vão e não pode resolver. Quando tudo que é humano falha, não há consolo, não há quem te valha. Até parece um furacão que veio pra te abater. E a lágrima fria no rosto tem tradução falada do teu desgosto. Mas Deus entende, move céus e terra pra te socorrer. Diga pro gigante o tamanho do teu Deus. Diga a tua dor que ele já venceu e deixou gravado ali naquela cruz a tua vitória em nome de Jesus. Deus tem um milagre para você.